Vous êtes à l'écoute du programme Découverte. Vous êtes à l'écoute du programme Découverte. Orange.fr. Saiba mais no nosso site www.rpg-international.fr. Arc-en-ciel, c'est du soleil toute la journée. Vous êtes à l'écoute du programme Découverte. Vous êtes à l'écoute du programme Découverte. Descobertas, em 96.2, de França, Orleans, para todo o mundo, em www.radio-arcanciel.fr. Descobertas, a melhor música de baile está aqui. Sexta-feira já chegou, é tão bom. Esta noite vou sair, vou dançar até cair. São três dias de prazer que eu vou ter. Bonjour à tous et à toutes, il est 17h03 sur Radio Arc-en-Ciel. C'est un plaisir de vous retrouver tous les vendredis de 17h à 19h pour l'émission Découverte. Et aujourd'hui nous sommes le vendredi 17 janvier 2025 et actuellement il fait 1 degré à l'extérieur. Un grand merci à tous ceux qui nous écoutent sur le 96.2 FM, mais vous pouvez aussi nous écouter à travers le net sur radio-arc-en-ciel.com. Et vous cliquez radio en direct, vous verrez tout en haut à droite, il y a un petit logo, vous appuyez dessus, il y a marqué écouter et vous avez votre émission en direct par internet. Ficas pior, ligo 112. Se ficas muito aflita, raima tem a pose.

que tens sempre razão. Atura tu, atura tu, se ela tiver por ti uma grande paixão. Atura tu, atura tu. Jesus, ao

bom trabalhador. Xilesso Music, vlog de pura novidade. Je vois des choses dans tes yeux, je t'offre des roses silencieux, sur de la prose ou ta peau, tu es la cause de mes mots. Tu es au fardo des amours, you are saudade, Senhor. Nenhum de nós quer perder, e ninguém quer ficar só. This man changing, I'll fight for me this summer. Je suis comme un apprenti. Je le garde impatient. Je te veux du lundi au dimanche. Je te meurs comme un enfant. Emmène-moi, peu importe où on ira. Bali, Bali, Lisboa. Je suis bien que je suis avec toi. Emmène-moi, non, importe où on ira. La honte à vie te leva. Eu quero estar ao pé de ti. Amène-moi. L'Amazon, moi la faute. C'est le carton jaune si je fraude. Que Dieu pardonne mes fautes. J'ai le cyclone, toi l'émeraude. J'ai la tête de parfois à l'envers. Des erreurs, oui, j'ai dû en faire. Je suis l'élève ambitieux. T'es trop mystérieuse, t'es ma flamme. Mon César, meu amor, minha paz. T'es le premier, t'es mi vida. Dans le mais un beijo. Tu l'as mis au dimanche. La mule est la meilleure, mi amor. Eu sei que nunca vou voltar.

eu vou gostar de mim para saber quem sou. Eu vou gostar de mim para saber quem sou e assim viver. Para não voltar mais

e com fofo ninguém fofo. O filho da feta vê tu nos amê. Souvent no pronto, pour que sauver. Bon e fiero que tout le monde dit. E com fofo ninguém fofo. Mais on est fiers que tout le monde dise. Et qu'on fasse ninguém fanfe. Esta frase é aos meus amigos. E ouvi-la nunca se canse. E toda a gente agora diz. E qu'on fasse ninguém fanfe. C'était au Prince Tug à Samus Faf. Et il est 18h45, plus que 15 petites minutes avant la fin de l'émission. Mais en attendant, on écoute Rita Daniel, un Minha Concertina. Era bem jovem, eu já sabia tocar. Foi sempre um sonho desde muito pequenina. Também adoro um pé de dança e cantar. Mas não posso passar sem a minha concertina. Chego, fica tudo em alvoroço. Todos me pedem para tocar uma cantiga. O povo junta-se e fazemos uma festa. E lá ficamos até ao fim do dia. Ai, eu adoro quando canto e quando toco. Na minha concertina, na minha concertina. Sempre que posso, eu levo sempre comigo. A minha concertina, a minha concertina. Ai, eu adoro. Jovem eu já sabia tocar. Foi sempre um sonho que jamais eu digo. Também adoro um pé de dança e cantar. Mas sem minha concertina podem crer que eu não fico. Sempre que chego fica tudo em alvoroço. Todos me pedem para tocar uma cantiga. O povo junta-se e fazemos uma festa. E lá ficamos até ao romper do dia. Ai, eu adoro quando canto e quando toco. Ai, eu adoro quando canto e quando toco. Minha...

18h58, voilà, on arrive à la fin de l'émission. Pour ma part, je vous donne rendez-vous vendredi prochain à la même heure, de 17h à 19h. C'est l'émission Mavrika. Albino n'est pas là ce soir. Hein, il reprend, comme je vous avais dit, reprend le 31. Mais je tiens à rassurer tous ces auditeurs qu'il y aura de la musique de Mavrika qui va passer pendant les 2-3 heures qui vont suivre. Donc surtout, n'éteignez pas votre radio. Restez bien sur le 96.2 FM et vous allez avoir de la musique de Mavrika. En attendant, nous, on termine sur cette chanson de Zé Praia, Ninguém gosta mais da noite do que eu. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. En attendant, je vous souhaite à tous un bon week-end et un bon fin de semaine. À vendredi prochain. Ninguém gosta mais da noite do que eu. Vou por aí amar.